formação no mangue. Seu berço, seu alimento, seu lugar de vida. Onde farmácia trata e curam suas feridas. Mãe África que se repete no Brasil. Dona de um destino em quem nada se previu. Nem viu que seu corpo também envelheceu. Do perdão, do castigo que essa vida não lhe deu. Aprende a suportar, lembrar de resistir. Do filme que seu filho encena, deixa de emitir o som da boca, seiva, dor. No silêncio, lamento, tormento e nem lembro. Mãe brasa que leva o padecimento no olhar. É mãe de mãe solteira, de filho sem alcunhar. Ela não tinha nem nome pra lidar. A mãe que pede seu rebento pelo arbítrio da polícia. Milícia fascista que faz a mãe chorar. Não lembra de acender a luz, mas lembra de apagar. É a mãe do guri, ela não tinha nem. Que guarda teu filho nas armas de algum. Perdeu seu primogênito, teme perder mais um. A mãe que perdeu sua cria no combate. Regime de exceção, foi morto no abate. As mães de maio, as de 64, as de 73, em golpe de estado. Aprende a suportar, lembrar de resistir. Do filme que seu filho encena, deixa de emitir o som da boca, ceivador. Silêncio, lamento, tormento e nem lembro. Narco, estupefaciente, com o filho desacordado, silêncio eternamente. É o movimento que mata dos dois lados. Mercado, consumo são todos assimilados. Ingere, aplica, só mais um trago e eu vou embora. A minha mãe tá me esperando e eu já passei da hora. Demora, ele nunca mais chegou. Nas mãos dos vermes eivados, padeceu seu corpo em dor. Na rua o couro é um isso nu. Aprende a suportar, lembrar de resistir. Do filme que seu filho encena, deixa de emitir o som da boca, ceivador. O silêncio, lamento, tormento e nem lembro. Aprende a suportar, lembrar de resistir. Do filme que seu filho encena, deixa de emitir o som da boca, ceivador. O silêncio, lamento, tormento e nem lembro. Lembrança, falta, né? Porque nunca mais ele vai vir, vai fazer um carinho, vai sentar no meu colo. Nunca mais vai mexer no meu cabelo. Isso é triste de saber que eu não vou ver mais, eu não vou ter mais nenhum contato assim, físico, só as lembranças. Muita saudade. Muita saudade, muita saudade, muita saudade.